inspirando. O dom da levada, eu vou rimando. Os mano tão ligado no que querem ouvir. O rap tá aqui, vem conferir o poder da rima na zona sul. Vai vendo sangue bom que o céu não tá azul, não. É nós rimando no gueto, a guerrilha. Realidade só periferia. E vou rimando e vou mandando minha ideia. Que o som é o som da favela. Moleque, no gueto, não se ilude. Ideia de favela, ideia de atitude. Falar da vida, os loucos correria. Que perdeu a vida, os mano, não desacredita não. Se liga só, se desgraçar pelo dinheiro. A morte bate na porta o tempo inteiro. NT, agressão cerebral. Em becos e vielas, esquivando-se do mal. Desviando do inimigo, pra não virar arquivo. Queimado, aqui eu não tô no prejuízo. E vou correr atrás, paz, eu quero mais. Ladrão, eu peço paz, mais paz. Se liga só, no que eu tô dizendo, parceiro. Os manos se matando por dinheiro, as coisas vão acontecendo. Histórias acabando, os anos passando, os manos se enrolando. Se liga, mano, escuta nós falando. Corre atrás enquanto há tempo, o tempo tá acabando. Eu não vou falar de cor nem etnia, porque a maioria desunida é minoria. A burguesia contra a favela. Eu sou do gueto e abracei essa guerra. Mudar de ideia, linda, não vou parar. O dom da levada, tenta vir tirar. Eu vejo Simão, de cor ou não, fazendo a viagem no expresso depressão. E o que você faz? Fica parado falando. Será que realmente tá fazendo? Tá ajudando? Vou dizer, tá correndo contra o tempo. Contra a maioria, jogando contra o gueto. Eu não aceito, não quero mais ver isso. Tenho um compromisso, corro atrás de um prejuízo. O prejuízo que veio há alguns anos atrás. A agonia do povo, prejuízo de não ter paz. Eu falo só por mim, falo pelas favelas. Falo pelos loucos espalhados nas vielas. Em becos e vielas tem sangue jorrando. Em becos e vielas tem droga rolando. Tem mano matando, tem mano morrendo. Eu vi a agonia, vivi o desespero. Sai pro veneno, sai pro apetite. Mete os B.O., vou dizer, não desacredite. Que os mano quer a paz, mas a paz não vem. Problema aumenta e a sequela vai além. E o demônio tá querendo sua vida. E o demônio tá querendo é os loucos suicida. Que se matar e matar os outros. Nunca vai sozinho, vai levar o outro pro poço. Não é profecia, isso é agonia. Tipo guerra fria, na periferia. E o caos aqui continua. Várias ambulâncias e viaturas. Uma limpa infernal. Mas a situação aqui é crítica. Cuidado, cuidado com a câmera aí, meu. A luta armada fica cada vez mais perigosa e fazendo mais vítimas, porque o confronto não é só contra as forças do governo, mas também entre eles mesmos. Esses manos se unem e refletir, o morro vai dominar e a favela vai sorrir. É essa ideia que eu levo até você, você não quer ouvir. Finge não entender, prefere não ver, se faz de louco. Mas os loucos de verdade estão aqui no morro, falando pelo povo injustiçado. Os mano respeitar o parceiro que tá do lado. Independente de cor, etnia, canto a vitória da maioria. Se isso é bom pra você, não sei. Se isso vai te ajudar, você sabe bem, bem. Não tô vendo os mano progredindo, mas eu tô vendo os mano sorrindo. Tipo camuflado na fumaça, vai se acabando, assim se arregaça. Na cachaça, no pó, que merda. Eu te pergunto, que malandragem é essa? Aê maluco, conquiste seu espaço. A escolha é sua, vitória ou fracasso. Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul, Zona Sul.